Finda-se este dia que meu pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Guardo o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar, ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito teu consolado. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita sem